É, mano, você tá dando fora, certo? Você tem que ter consciência. O que é, mano? Pô, o que você tá ficando louco? É, mano, que negócio de consciência que nada, mano. Um negócio de negro, consciência aí não tá com nada. O negócio é tirar um barato, morou, mano? Pô, vamos pensar um pouco, mano. Pô, que pensar que nada. O negócio é dinheiro, é tirar uma... Você não me escuta ou não entende o que eu falo? Procuro te dar um toque e sou chamado de preto otário. Atrasado, revoltado, pode crer. Estamos jogando com um baralho marcado. Não quero ser o mais certo e sim o mano esperto. Não sei se você me entende, mas eu distingo errado do certo. Ei, mano, você vai continuar com essas ideias aí? Você tá me tirando? Dá licença. A verdade é que enquanto eu reparo os meus erros, você sequer admite os seus. Limitado é seu pensamento, você mesmo quer falar sobre mulher. Seu principal passatempo, o Dão Juan das vagabundas. Vivo contando vantagem, se dizendo tal, mas simplesmente falta postura, QI suficiente. Me diga alguma coisa que ainda não sei. Malandros como você, muitos finados contei. Não sabe se quer dizer, veja só você. O número decora o seu próprio RG. Então, príncipe dos burros, limitado. Nesse exato momento foi coroado. Diga qual a sua origem, quem é você? Você não sabe responder. Negro limitado. Limitado, menos ouvido. Menos ouvido. Escolha o seu caminho. Limitado, menos ouvido. Menos ouvido. Escolha o seu caminho. Limitado, menos ouvido. Menos ouvido. Escolha o seu caminho. Limitado, menos ouvido. Menos ouvido. Seu caminho. Então, vocês que fazem um rap aí e tal, tão cheio de ser professor, falar de droga, polícia e tal. E aí? Mostra uma saída, mostra um caminho aí e tal. E aí? Cultura, educação, livros, escolas, crocodilagem demais, vagabundas e drogas. A segunda opção é o caminho mais rápido e fácil. A morte percorre a mesma estrada, é inevitável. Planejam nossa extinção, esse é o título da nossa revolução. Segundo versículo, leia, se informe, se atualize e decore. Antes que os racistas otários fardados de cérebro atrofiado, os seus miolos estourem, estará tudo acabado. Cuidado. Boletim de ocorrência com seu nome e algum livro em qualquer distrito, em qualquer arquivo, caso encerrado. Nada mais que isso. O negro a menos contarão com satisfação, porque é nossa destruição que eles querem, física e mentalmente, e o mais que puderem. Você sabe do que estou falando. Não são um dia nem dois, são mais de 400 anos, filho. É fácil, qualquer um faz, mas criá-los não. Você não é capaz, ele nasce, cresce, e o que acontece? Sem referência a seguir, você terá que ouvir. Um mau aluno na escola, certamente ele será mais um menino confuso no quarto escuro da ignorância. Se o futuro é das crianças, talvez um dia de você ele se orgulhará. Você tem duas saídas, ter consciência ou se afogar na sua própria indiferença. Escolha o seu cabelo, os ouvidos, ser um verdadeiro preto, curto e informado, ou ser apenas mais um negro limitado. Negro limitado. Faça por você mesmo e não por mim. Mantenha a distância de dinheiro fácil, de bebidas demais, policiais e coisas assim. Enfim, de modo eficaz, racionais, declaram guerra contra aqueles que querem ver os pretos na merda. E os manos que nos ouvem irão entender que a informação é uma grande arma, mais poderosa que qualquer PT carregada. Roupas, caras, etiquetas não valem nada se comparada a uma mente articulada. Contra os racistas otários é química perfeita, inteligência e um cruzado de direita será temido e também respeitado. Um preto digno e não um negro limitado. Fio da navalha, pode contar comigo. É isso aí, valeu.